Autorizado táxi, abate 1, após Índia, ponto de pista no 0, torre 1895, QNH 10, 16. Obrigado, 60, alguma possibilidade vai estar? Seguindo no ILS, Juliette Seta. Eco Delta Fox, efetua em 360 pela sua direita, reporta reinterceptando perna do vento da 10, 360 longo. 360 longo pela direita, vai chamar reinterceptando a perna do vento da 10. Se facilitar, o Eco Delta Fox pode prosseguir na perna do vento e fazer outro toque arremetido na 10, senhor. Gente, Juliette Serra Tango, livre pouso, pisco 10, vento 100 graus, 08 nós, o ajuste 10, 96. Na frequência 1201. Do 10. Decola da 1 na pista 10, curva direita da El Leda Motiva. 5526 transponder, controle Salvador 120 decima 8. Correto, cotejamento chama pronto para acionamento na posição 07, com o número menor. Menor. Compô. 1295, camarada, 63, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Oxiné 6314, transfere estabilizado no ILS, está 10. Oxiné 6314, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso. Entendi, aguardando, 6314. Diversionais, chame táxi, X-Ray, Juliette Serra. Se possível, mantenha a velocidade até 2. Mantendo a velocidade até 2,37. Azul 4206, vetoração para sequenciamento, número 3 na aproximação, curva esquerda na proa 020, seu limite ao localizador. Limitado pelo posto localizador, direita, esquerda, 020, azul 4206. Reautorizado a descida para 3.000 pés, azul 4206, ajuste 10,16. 16-3000, reautorizado azul 4206. Boa, 869, 430 para 80. 869, prossiga a descida para 4.000 pés, o ajuste 10,16. 4.000 pés, 869. Saído 2231, desça para 5.000 pés, o ajuste 10,16. 8 milhas, mantendo 1.500 pés. Em 360 pela direita, setor norte do aeródromo, não interfere com a sua aproximação. É um Papa Alfa 31. Gente, atraso, Oxiné 6314, brado, passando externo agora, baixou e travou. Oxiné 6314, autorizado pouso, pisto 10, vento 1,10 graus 08 nós, o ajuste altímetro 10,16. Vem pouso, Oxiné 6314, brado. Boa noite, boa tarde, Stan 3217, ponto de espera da 10. Gente, Stan 3217, mantém o ponto de espera da 10. Mantém. Gol 869, baixar o ponto de espera da direita. Livre desvio pela direita, gol 869. Salvador, gol 1169, posição 7, pushback acionamento. Gente, gol 1169, agora só um minuto pro push, temos aeronave para cruzar aqui o aeródromo, após o mesmo ser autorizado no 07, mantém a posição. Vazando para push, gol 1169. Passamos Juliette Serratão, autorizado em ingresso 41, via Juliette, após contorno mesmo, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre para ingresso na pista 17, em 1118.95. Thank you. 3217. Autorizado a alinhar e manter custo 1-0. Alinhe e mantenha 1-0, TAM 3217. O Mike, X-Ray Mike, boa tarde para você. Estamos aqui no pátio 3, na posição 12. Autorização de reboque para a posição 05 do pátio principal. Confirmando, o Mike X-Ray Mike se encontra no pátio 3, solicita reboque para... A posição 5, o gate 5. Gente, mantenha a posição e será autorizado assim que tivermos a disponibilidade aqui de acordo com o parque. Só um minuto. Ok, gente, vamos lá. O voo 1169 pode pintar? Solo. 1219, Olivar, direita, 63, 14, Arras, boa tarde. Gente, aguardo transferência de comunicações. Ansiosamente aguardo o 4206. Ó. Romeu Lima, Lima Alfa, completa final do procedimento. Chame a torre, Salvador, 118.95. Lima Alfa. Está autorizado o táxi e a Alfa reportante da Juliette. Alfa, chamará a Juliette, 134. Para 2.000 pés, informe estabilizado o ajuste no 0 no 6. 22.000 no 0 no 6, repassará. 869, número 4 na aproximação, reduza para 2.009. 209-04-69. Juliette Serra Tango, autorizado ingresso, pistão na 7 até o pátio da Bata, estacionar a frequência livre. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, atue. Lima Alfa passando externo, sem baixo travado, posso ser projeto? Papa Romeu Lima, Lima Alfa, forma o tráfego à sua esquerda. Então, Papa Alfa 3-1, efetuando 360 pela sua direita, mantendo no 1.500 pés, não interfere com a aproximação para 1-0. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 nós, o ajuste altímetro 1-0 no meio. Posso dar de uma base pela direita para pôr na 1-7 do Lima, Lima Alfa? Negativo. Transponder 5452, controle 1208. Oxenê 9181. Oxenê 9181, autorizado do São Paulo Congonhas, nível 380. Decola pista no zero, com curva direita na saída da Euleda Motiva. A rota conforme o plano. Aciona 5452 no transponder, controle 20, decimal 80. Oxenê 6, é perdão, 9181. Contagiamento correto, agora somente confirma a posição no pátio, que temos aqui como 1 ou 3 remota, pátio 1, porém não se encontra no mesmo, né? Não, negativo, está no pátio 3, só confirmar que a posição é a segunda posição no pátio 3, ok? Gente, eu achei 9181, agora sim é visual, já. No pátio 3, para a próxima posição 2 mesmo, no pátio 3. Reporta quando pronto o acionamento no pátio 3, eu achei 9181. Reportará 9181. Alô, Xané 6314, na Alfa, Juliette. Voa 869. 869, desça para 3.000 pés, aguardo o vetor final para o localizador. 3.000, aguardando o vetor, o voo 869. 169, estamos com 185 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Autorizado o táxi. Via Pátio 1, após Índia, ponto espera da pista 1-0, chama a torre 1895, QNH 1016, apenas confirmando o POB 1-85 ou somente 085? Afirmativo, 1-85, autorizado Pátio 1 no Índia, ponto espera a torre 1895, voo 1-169, negado, tem um bom dia. Xané 6314, mantém a posição de sua Juliette. Observa somente o parqueamento Boeing 737, no momento passando através da posição 06. Após o mesmo ultrapassar a Juliette, autorizado em grau de parte 1 na posição 07. Gente, após passagem do Boeing, está autorizado 07, hoje na minha 3 não passa. Papa Romeo Lima, Lima Alfa, Solos 44, direito no 219, Sol. Lima Alfa, certo. Completo para o localizador, esquerda para o 140, informe estabilizado. Desça para 2.000 pés. Esquerda 140, 2.000, chamarendo estabilizado, 869. Vê o tipo de aeronave da nossa frente? Alfa Tango 72. Ok, tá. 090 graus, 099, o ajuste de altímetro na 096. 1016, fora suave, pouso, segue o 4206. Localizador, o Passaredo. Passaredo 2231, no completo final do procedimento, e chama 2, Salvador, 118.95. 95, obrigado. Apenas confirmando esse destino ao pátio 5. A gente mantém a posição antes da Juliette, agora para ingressar no pátio 1. Boa tarde, Passaredo 2231, localizador. Passaredo 2231, autorizado manter final da 190, aguardando a autorização de pouso. Ciente, guardando. Caju 120, decimal 3. Aracaju 1203, grato, boa tarde, bom feliz. Pode, por gentileza. Posição 3, Caju 69 no 9. Prossiga, Serra Tangosta. Cruzando o azul com a 206. Confirme. Solo livrando com a 206. Gente, 4206, solo os 47, direito no 219. 219, a 206. Capa Romeo Lima, Lima Alfa, mantém a posição antes da Juliette, mantém a presente posição. 4206. Azul 4206, autorizado o táxi via Kilo Pátio 3, reporta na saída do Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Já antes da Kilo. Gol 1620, não escuta? Ok. Gol 1620, estimado para início de decolagem de mais 4 minutos, devido ao sequenciamento 1-0. No 869, completa final para 10, seguida para aproximação, e chame a torre Salvador 118.95. 18.95, obrigado. Juliette Serra, estou autorizando ingresso no pátio 1, reporta na, através da posição 06. Tango Serra Tango Oscar, não conseguimos contato via telefone com o Maceió. Está agora a 10 milhas, então, a 10 minutos através de posição Conde, serviço radar encerrado, e chame o controle Aracaju na frequência 1203. Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340, decola, 10, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa, onde intercepta, apresou 10, pro Bave, apresou 16, após conforme rota, plano de voo, nível 5545, controle, 1208, azul 699. Azul 69, 19, autorizado para Campinas, nível de voo 340, via saída da Eule da Mótima, pistão no zero com curva direita, intercepta o Zulu 10, Cuba via Zulu 16, rota do plano, o transponder 5545 e controle 1208. Eu Correto, contagiamento, chama pronto, push. Posição 03, azul 69 no 9. Chama pronto, azul 69 no 9. 3676, acione identificação, vai na proa de Duna, está autorizado a final do ILS, desça para 2 mil pés. O ajuste no 0 no 6. Autorizado ILS, 3676. 0 no momento ficaria vencendo, efetuou uma DLA. Afirmo, já efetuou a DLA, o Chanel 981 não, efetuou para os 00 da próxima. Gente, então estaremos aqui entrando no sistema em contato com a sala IS só para essa confirmação. Muito obrigado. Gente, Papa Romeo X-Ray Juliet Serra. Está autorizado ingresso. Correção. Está autorizado táxi via Pátio 1. Atento ao gol número 2 no ponto de espera. Mantém a retaguarda do mesmo. Apenas corrigindo, é o número 3 no ponto de espera, estamos ainda morando na Tanga. Do 200, destino é Feira de Santa. Papa, Papa, Delta, Papa Charlie, acione identificação, desça para uma centena, aguardando mudança de regra para pouso em Feira de Santa. Novamente, Delta, Papa Charlie, Delta, Papa Charlie. Quando possível, informe seu estimado de pouso em Feira de Santana Delta, Papa Charlie. 2005. Piado 2005. Autorizado a ver, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733. Afirmativo, Força Aérea 2733, porém ainda mantenha a proa de Mari para chegar na Mari. E posteriormente será autorizado o Serra Vitor 369. Sierra Lima, ponto espera, chama a torre, 1995, voo. Salvador, uma boa, Papa Romeo Serra, Charlie Papá, também. Papai do Papa Romeo Serra, Charlie Papá, acione identificação, está autorizado a chegar da Bonf, desça inicialmente para o nível 120 no ideal. Identificou no ideal 120, chegando a bomba, certo? Pátio 3, 2231. Gente, passagem do 2231, tá autorizado o ingresso no pátio 1, tanto uma aeronave de pequeno porte, um Bravo Eco 58 à sua frente, já que será até a posição 12, remoto. É 12, cara, atento, 2231. Solo, pessoal, muito bom. Carro de voo no 869 livrou. Gente, voo no 86930 táxi e Alfa repartente da Juliette. Alfa antes da Juliette. Fiz o ajuste altímetro no 0 na meia. Delta Fox, toca aí a remédio. O no 620, autorizada a decolagem pistuna 0, vento 120 graus 08 nós, o ajuste altímetro no 0 no 6, livre da restrição de manter o 160, o nível de voo 160. Após decolagem curva esquerda, sair da Puca Jamaracaju. Autorizado a linha e manter o estuno zero. Ali manter o 0, com o 1969. É 2733, chama para descida o ajuste em Salvador no 0 no 6. Chama para descida o Força Aérea 2733. Para 3000 pés, o ajuste no 0, 1 no 6, Força Aérea 2733. Essa 4-3-0, porta aérea do 4-3. Gente, manter o ponto de espera da 1-0, X-Ray Juliet C. No 20, decolado 5-4, controle 1-208, bom voo. 208, obrigado. Voo 1-69, autorizado, confirmando, mantenha a cabeceira 1-0. Mantenha a posição, 1-0. Delta Fox, tocou e remeteu 5-5, direita, 1-1000 pés. Reporte ir à base, sinal da 1-7. Delta Fox, direita, 1-1000 pés, reportará para a base da 1-7. Voo no 1-69. Autorizada a decolagem da 1-0, vento é 1-3-0 graus, 1-0-7 nós, o ajuste ao altímetro 1-0 no meia, mantendo a proa de decolagem até pelo menos 2.000 pés, devido à aeronave tocando e remetendo na 1-7, mantendo 1-1000. Com 1.016 da decolagem, mantém a proa até pelo menos 2.000 pés, voo no 1-69. Obrigado, seu bandido. Confirme? Lima, Lima Alfa, autorizado de imediato, tem a parte 5, estacionar a frequência livre. 02, eu somente tenho que efetuar aqui o tempo para o boost da mesma. E assim que eu consigo o contato, será autorizado o reboque no parte 3, sente. Ok, sente, grato, não aguardo. Tira 918, não escuta. Poxa, né? 9181, não escuta. Solo azul 6919, pronto, posição 3 para o pushback. Autorizado, chama táxi, azul 6919. Autorizado, chama táxi, azul 6919. Poxa, né? 9181, posição 02, pátio 3, na escuta. 1-1-1-69, decolado ao 5-6, controle 1-208, bom voo. 208, obrigado, senhor, até um bom dia. Papa Romeu, X-Ray Juliette Sierra, autorizado a aliar e manter pistola 1-0. Muito boa tarde, voo 1-1-69, decolou na sua escuta. Voo 1-1-69, contato do radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360 para o de Leda, voo 1-1-69. Salvador, Delta Papa Charlie, a cruzar uma centena, tá visual com série de Satana. Sete, Delta Papa Charlie. Sete. Eco Delta Fox, tráfego avistado, autorizado, gira base, sinal da 1-7, reporte na curta, embaixo travado. Reportará na curta, embaixo travado, Delta Fox. Romeu, Serra, Charlie, Papá, desce para 4.000 pés, o ajuste 1-0, 1-6. 4.000 pés, tem o ajuste, Papá. Meu, X-Ray, Juliette Serra. Autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento. 1-30 graus 07 nós, o ajuste é altímetro 1-0, 1-6. Atitude de tráfego, espera de Santana. Delta Papa Charlie foi autorizado a descer para uma centena para mudança de regra de, do voo. Desculpa, eu reportei uma centena. Quem me consta no setor, Delta Papa Charlie? 06 a 12 de nós. X-Ray Juliette Serra. Completamente visual. Delta Papa Charlie, não há tráfego conhecido no setor, tem a frequência livre para coordenação, desça para altitude de tráfego. 1 a 0, tem altitude de tráfego, está cruzando 8.000. Paulo Romeu, Serra Charlie com a paz, desça para 4.000 pés, está autorizado a Prodiduna para final do procedimento, o ajuste no 0 no meio. 4.000 pés, Prodiduna, papá. Muito grato, bom serviço a todos, Papa Romeu, que seja o Let's Air. Eco Delta Fox autorizado a tocar RMT pista 17, após curva à esquerda, ingresso de perna contra o vento da 10, aguardando instruções. Delta Fox para pouso final na 17, senhor, está embaixo travado. Ciente, livre pouso, vento é 130 graus 07 nós, ajuste de altímetro no 0 no 6, 17. Delta Fox, livre pouso. 6919, pronto táxi com 124, 4 horas e meia e alterna Ribeirão Preto. 5, alterna 125, decimal 45. Repetido, fazer 2685 a primária, a secundária 125, decimal 45. Delta Fox, solo 01, autorizado a liberar a direita ao estacionar a frequência livre. Delta Fox, vou ligar aqui, tá bom, tá? Salvador, eu sou 6919, ponto de espera da 10, pronto. Firma, é o azul 6919? Afirmo, ponto de espera pronto. Está autorizado a alinhar e decolar pista no 0. Vento é 120 graus 07 nós, o ajuste altímetro no 0 no meio. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, azul 6919. Romeu, Serra Charlie Papá, pista para 2.000 pés, informe na final do ILS X-Ray. 2.000 pés na proa de dona, vai informar a final do X-Ray, certo? Aqui, vamos lá. Rodou passareiro 2231, na remota 12, tenta papá. Parou 2231, papá, confere, protocolo para barreiras, nível número 60. Pronto, copia. Autorizado Serra Noronha, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 160, decola 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, transição ZATAP. Transponder 55 no site, controle 1208, passaredo 2231. 160 para barreiras, decola da 10 esquerda, Momo ZATAP 55 no site, 208, chamará quando pronto. Correto, corrigimento chama quando pronto, na posição 2, remota, parte 1. 13395. 6-3 ao 340, Recife 251-3395. Obrigado, senhor, dá boa noite. Boa. Correção a final da 10. A Charlie Papá cruzou o alinhamento da 107. Solicita o cancelamento e prosseguir direto para a final da 10. De Serra Charlie Papá, modificado 2004, prossiga para a final da 107. Desça para 1.500 pés. Descendo para 1.500 pés, Papá. 314, coordenação Petrolina, tem informação, Papá. Chinemia 314, Papá, confere, pronto, cobre. Copia. Chinemia 6314, autorizado CA, Bravo Papa Lima, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída, Momo, transição, Nenim. Onde intercepta Pesolo 2-0 e segue conforme rota. O transponder 5504, controle no 208, Oxalim 6314. 6314, aprovado Petrolina, nível 340. Decola 1-0, curva esquerda, Zena Momo, Mini. É o Pesolo 2-0, Petrolina, 5504, 1208. É, correção Nenim. Planejamento correto, segue. Chama pronta, Sana, na posição 07, Oxalim 6314. Chamarão, obrigado. Confere. Sério, povo. Grato, bom serviço a todos. Papa Roberto Reis, direto já. Controle Salvador, voo 9181, para acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado, chama agora pronto para o push, o Xané 9181. Chama controle para o push, o Xané 9181. SL, papai já está na base, baixado e travado. Sequência 11895, Serra Charlie Papá. 11895, Papá. Conselho 2733, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado, Conselho 2733. Charlie Papá. Quando pronto, autorizado, gira a base, sinal da 1-0, reporte na curta, embaixo travado. Vai reportar na curta, baixa travado, papá. Alfa, reportante da Juliette. Gente, eu tô três, 6-7-1. A curta, baixar travado, papá. É, Charlie Papá, autorizado pouso pistão no 0, vente 1, no 0, grau 07, nós, ajuste ótimo, no 0, no meio. Autorizado pouso, papá. Salvador, chamei a 9181 para o pushback. Xané 9181, autorizado, push, chama taxi. Autorizado, push, chama taxi, Xané 9181. Alfa, sou Juliette, 3676. Gente, o tá 3676, mantém a posição. Mantém. Meu Serra, Charlie Papá, autorizado, táxi Alfa, reportante, da Juliette. Minha Alfa, vai reportar. Para confirmação, parte do baixamento do Serra Charlie Papá vai ser o 3. Papá, o meu Serra Charlie Papá é o pátio 4, que está aqui no nosso sistema, né? Tem conhecimento? Aqui, o pátio 4. Tilton 3676. Tilton 3676, somente aguardo o reboque já finalizando na posição 05 com a sua esquerda. Após o mesmo, assim que tiver visual com segurança aí com o reboque, está 30 ingresso no pátio 1, via Juliette, posição 08. Sim, show. Tilton 3676, ingresso, posição 08. Papá, a retaguarda do Zé, Gente, o Romeu Papá, a retaguarda do Airbus da TAM, sua frente, está autorizada o ingresso no Pátio 1, via Juliette, contando o Pátio 1 e a Pátio Chimana Lima. Está solicitando coordenação com o Infraero, podemos aqui informar o Infraero, será para quantos passageiros? Quatro passageiros, obrigado. Quatro passageiros? Quatro. Gente, só um minuto que entramos em contato e assim que a mesma confirmar a solicitação, será autorizada. Ok, aguardando, papai. Solo, Remagem, informa já estacionada aqui, a Ponte 5, grato, boa tarde. Gente, boa tarde. 6919, chama agora Recife, frequência 1251, alternado 133.95. A Recife agora 251, alterna 3395, boa tarde, bom trabalho. 2, com 4 horas e 25, alternando Galeão. 8.95. Nota final, chamatório 2895, chamatório 2733. 2.10, autorizado o final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 6, informe estabilizado. Desce para 2.000 pés, no 0 no 6, pode estabilizar 6.2.0. Contigo, Salvador. Boa tarde, para passar para o Diego Barba. Tarde, Papa, Papa, Julieta, Terra Romeu, acione identificação, Salvador opera visual, o ajuste no 0 no 6, chame no ponto ideal descida e vou ir na proa de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Este, 0 ideal de descida, consciente da Papa, vamos lá na proa de Paris, que descendo para 2012, tá certo? Tem autorizado, 1.500 pés, Julieta, Terra Romeu. Prato, Salvador. Boa tarde, gol 1166, passou 210 para 1150, tem que dar passar. Gol 1166, aciona a identificação, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari 050, gol 1166. Está autorizado o pouso por Força Aérea 2733. Serra Papá, autorizado ingresso, táxi pela pista até o Pátio 4, estacionar frequência livre. Falou, Xané 9181, solicita prosseguir o táxi. Está autorizado, bate 1 no Índia, vamos esperar 10 torre, 1895, QNH 10 no meio. Bate 1 no Índia, QNH 10 no meio, está continuando a pista no 8, Xané 9181. permitir estacionar a frequência ali. Uno 166, autorizado a presente direto Duna, desça para 2.000 pés com ajuste no 0 no meio, informe estabilizado na final do ILS X-Ray. Descendo para 2.000, direto Duna, 16, reportaria estabilizado, gol 1166. Para cópia? Afirmativo, para cópia, senhor. Para estacionar a frequência ali. Terceira de Texas 3, esquerda, atual, patrícia, a nível setor, para estacionar a frequência ali. Conforme plano de voo, nível 360, decolando 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5573, o controle no 208, gol no 86. 360, autorizado pela Brasília, decolando a pista 0, curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5573, o controle no 208, gol no 86. Correto, cotejamento, chama pronto para o último, passando 0 meia. Venha 2-1-0, na fila do estado, livre pouso de 1-0, vento 1-4-0, grau 0-5, nós, ajuste altímetro 1-0, 1-7. Livre pouso, 1-0, 1-7, Xené 62-1-0. Oxené 9-1-8-1, decolado aos 1-9, controle no 208. 208, muito obrigado, boa tarde. Sobre Salvador, boa tarde, Xené 9-1-8-1. Cadê o Xané 9181, contato radar, suba para o nível 380, autorizado Leda. Direto Leda, já presente, subindo ao 380, Xané 9181. Posição 7 para puxa acionamento. Destino 6314, autorizado por Chimatec. Camarão, tá. Dinâmica 210, direita 219, seu solo 21. Dinâmica 210, 30 táxi, Alfa, reporta em Sagilete. Alfa, reporta em Sagilete. Tiremia 210, autorizando ingresso 41, via Juliette, posição 04. 04, 2231, puxa acionamento. Passarela 2231, mantenha a posição, aguarda para o puxa na posição da 2 remota. Aguardando. Controle Salvador, gol no 645, boa tarde. De gol no 645, acione identificação, desça para 4.000 pés com ajuste no 0.97. 4.000 no 0.97. Outra, passaria 2231. A passaria 2331, só para informar que havia esquecido de informar o seu que a gente não cumpre a restrição ATC da carta, a gente mantém o mínimo, ok? Gente, mantém inferior, passando 231. Ok, obrigado. Para o táxi 6314, está com 74 a bordo, 3 horas e 15, hotel 5. Autorizado o táxi, via Pátio 1, após Índia, ponto espera pista no 0, torre 11895, QNH 1017. 17, ajuste autorizado, Índia, monitorando a torre, ponto espera 10, 2. Bravo, Tavi, ponto seguro para Salvador, na Torre do Pão, estima Salvador ao 2045, está alocado 0220 no transpondo, Mago Alfa 072. 7 graus pela ponte. Isso, a Zona do Arrabão. Ponto 05, merecido. O passagem do mesmo está autorizado com o estima ataque. Até a passagem do Airbus está autorizado iniciar. Coordenando a controla. Bruno Bravo, o Salvador falou que tive para contato. É para manter visual, via litoral. E o aviso Salvador, 1.17. Estabilizou o gol 1966. O 1966 completa a final do ILS e chama em Salvador, 118.95. 295 até já. This confirm is the airport Godzilla 22. Confirm, I'm porting down. Airport Gozilo 2, stand by 1 minute to your copy. Standing by. Salvador, Sanair 6143, formação Papá. Salvador, Sanair 6143, identifico, chegada bom, fidência para 5.000 pés, o ajuste no 017. 5.000 pés. 017, Tango, listen, according to your flight and route, the flight level 350, runway 10 for start to your left, the book departure and the park transition, after you intercept RUPS 10, after confirm your flight by roof, and it's called 5006, and the control 120.8, airport 022. Para o táxi, com 66 no POB, 5 horas e 20, alternando Brasília. 7, o ajuste, gol 1966. Oxenê, minha 314, decolado aos 29, chama o controle no 208. 208, boa, muito obrigado, amigo. Salvador Epixal 022 is clear to destination Lima Papa Papa Tango via flight plan route initial level 350 on SID Puka Departures Depart Transition then Upper Zulu 10 to Natal Squawk 5006 and Departure Frequency 120.8. Confirm. Airport Gozero 22, lead back already, report ready to start up in a position 1181. We will Epixal 022, obrigado. 206, autorização Recife 350, informação papá. 4206, só um minuto para a Copa Recife, a senhora prepara a Puca Caju. Confirmando direita 1219. 3219, até já. Boa, gol no 166, livrou? Passaredo 2231. Autorizado alinhar e manter pistola zero. Ali mantém na zero, 2-3 anos. Azul 4206, autorizado Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, destino de saída Puca, transição Caju, transponder 5004, o controle é no 20.8. Autorizado Recife 350, via rota, Puca, Caju, a saída, o código 5004, controle 208, azul 4206. Correto, contagiamento, chama pronto, pois, de anúncio. Tem que decolar as 223, Ana. Uno, Uno, Linha Meia, tô autorizado ingresso, Pátio Uno, Via Juliette, posição 09. Boa noite, Juliette, posição 09, gol, Uno, Uno, Meia Meia. Salvador, gol 1869, parafuso de estacionamento, portão meia. Gol número 45, autorizado ao final do ILS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. 2 mil, resposta era estabilizada no 645. Alfa, Alfa, Juliette, é o meu, chame agora a torre Salvador, 118.95 e termo oposto. 18.95, muito obrigado por ter passado, atração para aqui. Uma ótima boa noite, Alfa, Alfa, Juliette, até o Romeu, para toda a rodada para. Papá, Juliette, Hotel Romeu, autorizado sinal da 97, reporta na vertical da RIMAR. Programa...